Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. É interessante que, uma dessas viagens, um irmão veio me falar que eu tinha falado de neve em Jerusalém. E o irmão falou assim: acho que o senhor está equivocado, aqui não neva. Em Jerusalém, nevar? E aí eu mostrei para ele uma foto de Jerusalém toda coberta de neve. Tem um período do ano que Jerusalém fica toda coberta de neve. É possível que nem todos os anos neve em Jerusalém, mas neva em Jerusalém. Tem ano que fica tudo branquinho. E realmente, quando nós estamos lá, o calor é tão grande, deserto, que não combina com neve. Ninguém imagina que neva em Jerusalém, mas neva em Jerusalém. O Zé Francisco vai conseguir ali, ó, pôr uma foto de Jerusalém nevando, toda coberta de neve. E então eu mostrei a foto, o irmão creu que neva em Jerusalém, por mais que pareça absurdo. E é interessante que sempre neva no Monte Hermon. O Monte Hermon está lá na fronteira com a Síria e com o Líbano, e o Monte Hermon sempre neva. E o cume do Monte Hermon, quase que o ano todo, está branquinho. É de onde o salmista diz assim: é como o orvalho que desce do Monte Hermon. Assim é a bênção do Senhor no meio do seu povo. Porque aquela neve vai se derretendo durante todo o ano, e tem um riozinho que corre e alimenta os ribeiros que formam o Rio Jordão. Então neva em Israel, neva em Jerusalém. E o período é exatamente dezembro. Novembro já esfria bastante, dezembro, janeiro é frio, dependendo do ano, neve mesmo. E aqui no Evangelho de João, capítulo 10, nós temos o verso 22 que diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Então, quando João coloca era inverno, a gente precisa ter a ideia e visualizar que neva em Jerusalém, que faz frio naquele lugar, que é um tempo difícil, porque não é uma nação como a América do Norte, como a Europa, que está preparada para neve. Pelo contrário, é uma nação que está preparada para calor. Nem se prepara para enfrentar frio, inverno, mas chega a época do inverno. E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E quando diz era inverno, a gente pode saber que era no período de dezembro. Exatamente o tempo em que nós estamos hoje. E essa primeira expressão, ela define mais ainda a data do que João está narrando. A festa da dedicação. Havia uma festa, e essa festa acontece no dia 25 de Quislev, que é um dos meses do calendário judaico, e essa festa tem um significado, chama-se a festa da dedicação. Então, olha aí a foto de Jerusalém coberta de neve. É real. Aquela cúpula dourada é a mesquita, construída no século XV, exatamente no lugar onde ficava o Templo de Salomão. Ali é o centro de todo o conflito mundial. Eles nem imaginam que possa acontecer se mexerem, se tocarem nesse lugar sagrado, porque é sagrado para os muçulmanos, porque dizem que ali Maomé recebeu algo de Deus. É sagrado para os judeus, porque naquele lugar Davi comprou a terra e ofereceu culto ao Senhor, comprou a terra de um Araúna, do Jebuseu Araúna. E ali também é o Monte Moriá, o lugar onde Abraão ofereceu Isaac ao Senhor. Nesse mesmo lugar, Deus mandou construir o templo, e ali foi construído o templo. A Terceira Guerra Mundial, a terrível guerra que vem aí pela frente, ela vai acontecer nessa região aí. E o estupim certamente envolve esse templo, essa mesquita, esse lugar, Jerusalém, a cidade mais disputada do mundo. É por isso que Israel está sempre no centro das atenções, é por isso que Israel é cercada de toda atenção e também de toda guerra, de toda violência, como vemos aí, e existe algo espiritual que vai acontecer ali. O verso 23 diz: Jesus passeava no templo. Nesse lugar que está ali, havia o templo construído por Salomão, e Jesus passeava no templo. O templo de Salomão foi derrubado, depois Herodes construiu um templo maior ainda, e nesse mesmo lugar eles tinham a festa da dedicação. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre essa festa. Não é uma festa instituída por Deus no Velho Testamento, através de Moisés, porque na verdade nem havia o motivo da festa lá no Velho Testamento. Era uma festa estabelecida muito tempo depois pelos próprios judeus, num contexto muito interessante. E é esse contexto que eu quero colocar para os irmãos aqui, antes de nós vermos alguma coisa mais que o Senhor tem para nós na sua palavra aqui. O templo era o lugar do culto. Então imagina que as pessoas vinham de todos os lugares para cultuar a Deus no templo. O Espírito Santo ainda não havia sido dado. E lá no deserto, Deus se manifestava no tabernáculo. E em Jerusalém, Deus se manifestava no Santo dos Santos, o lugar mais importante do templo. Então toda e qualquer manifestação de Deus ao povo acontecia através dos sacerdotes. Ali no momento de culto, eles traziam suas oferendas, o sacerdote levava diante do Senhor no altar, no Santo dos Santos, o fogo descia, a manifestação de Deus era real, e aquilo era tão tremendo que espantava, que assombrava os povos de todas as regiões. Aquilo era tido como algo realmente sobrenatural, e devia ser mesmo uma cena sobrenatural. O sacerdote entrava lá para aquele lugar, o Santo dos Santos, e oferecia, e de repente o fogo vinha, a glória, a Shekinah de Deus se manifestava, e era algo verdadeiramente surpreendente, poderoso, inexplicável. Não é como hoje a gente colocar um jogo de luzes, a gente ter uma encenação teatral, era real. E o povo tremia e o povo se assustava, mas o povo voltava para suas casas satisfeito. Meu pecado foi perdoado, eu cultuei ao Senhor, próximo ano eu volto a Jerusalém e próximo ano de novo eu participo. E a expectativa era Jerusalém. Mas Israel sempre esteve debaixo de castigo pela desobediência, e o castigo de Israel pela desobediência sempre foi a escravidão, sempre foi estar debaixo do domínio de outros governantes. Quando não era oprimido por um governante em Jerusalém, na própria terra de Israel, era levado cativo para a Babilônia, era levado cativo para a Síria. O povo sempre vivia isso, e até hoje é assim. A desobediência gera algo que vem da parte de Deus, que retira a mão, e os inimigos vão lá e querem tomar a terra. Até hoje é assim. Se não fosse hoje o poder, governo, armamento, política, Jerusalém também já estava tomada, já estava saqueada, já teria acontecido tudo o que sempre aconteceu. E na época em que Alexandre o Grande saiu conquistando todas aquelas nações, conquistou também Israel, porque Israel na verdade já vinha debaixo de cativeiro desde a época dos babilônicos, e aquilo foi passando, Medo Persa, o Medo Persa agora o Império Grego, e a cultura helenista foi sendo disseminada, espalhada, e todos tinham que falar o grego, e todos tinham que pensar como os gregos, e a cultura grega era o que se impunha em todas as sociedades, e apesar de o culto ser permitido, parte da liderança da nação ser permitida, o governo era do Império Grego. E todo aquele movimento, chamado também de movimento helenista, ou cultura helenista, fazia uma pressão incalculável sobre a nação e o povo de Israel. Não tinha outra alternativa senão ir cedendo. Vai cedendo uma coisa aqui, vai cedendo outra coisa ali, vai cedendo um pouquinho aqui. E conta a história que a cultura helenista, que os costumes gregos foram tão fortes sobre o povo de Israel, que eles foram abandonando a liturgia do culto, eles foram abandonando as festas, eles foram abandonando o temor do Senhor. E houve um governante desse movimento helenista que chegou a destituir os sacerdotes, a colocar um altar a um deus pagão lá no templo e a sacrificar porco no altar do templo. Não era mais o cordeiro, era um porco numa afronta. E todo o povo também já tinha desanimado, porque a questão era que o tempo estava passando, e com o tempo as coisas mudaram. E a gente precisa modernizar, a gente precisa entender o que vem da Grécia: arte, beleza, entretenimento, a cultura, os descobrimentos da medicina, da matemática, da química, da física. Tudo isso era inquestionável. Aquele povo, imagina o povo temente a Deus, agora pressionado por um movimento da sociedade baseado em coisas reais. Está se descobrindo sobre medicina, sobre saúde, sobre política, sobre matemática, sobre astronomia, e os gregos criaram suas filosofias, suas ideias, toda aquela massa de conhecimento, mas que resumidamente pode ser expressa por uma frase, ou uma palavra: humanismo. O homem, eu. Entretenimento, artes, música, teatro, beleza, para agradar. Eu quero ser agradado. Eu quero ser entretido. Eu quero festa. Eu quero conhecimento. Eu quero o homem no centro. Eu quero alegria. Eu quero prazer. E a frase de hoje é: eu tenho o direito de ser feliz. E embora o que eu esteja narrando diz respeito a mais de 2000 anos atrás, é absolutamente o que se vive hoje. Nós, como povo de Deus, estamos debaixo de uma pressão incalculável para irmos cedendo aos poucos a uma série de coisas, inclusive ideias boas, ou aparentemente boas, que vão minando não apenas a liturgia da igreja, mas vão minando valores no coração de cada um de nós. Hoje eu fui participar de um culto lá com o Rodrigo, lá na Praça da Estação. E os irmãos que estavam organizando me chamaram para ir lá em cima no palco, e eu fiquei olhando aquela multidão, e tinha uma orquestra da Igreja Deus é Amor, os pastores líderes da Igreja Deus é Amor, o coral da Igreja Deus é Amor, aquela multidão, aquele mar de gente simples, e um povo adorando ao Senhor. Eu falei assim: Deus do céu, ajuda-nos a resgatar simplicidade. Que coisa! E eu olhava para aqueles músicos, músicos simples, mas tinha hora que um não conseguia tocar, chorando, quebrantado, falando em línguas, adorando o Senhor. Olhava para o coral, às vezes tinha umas irmãs que não conseguiam cantar, estavam lá com o microfone na mão, mas assim, choravam, quebrantadas diante do Senhor. E um som lindo de louvor ao Senhor. Sim, Deus, que coisa linda! Não é show, não é artista, não é estrela. Deus, como nós estamos vivendo um tempo assim, tão difícil, onde a gente herdou lá da Grécia, desse pensamento helenista, tanta beleza, tanta arte, tanta coisa, mas pouca essência. Os sacerdotes estavam vivendo isso lá 2000 e tantos anos atrás. 164 anos antes de Cristo. E foram cedendo, e a cultura, essa ideia de tem que progredir, essa ideia de que tem que mudar, porque os tempos são outros, vamos entendendo, vamos convivendo com essa cultura à volta, foi minando a pureza do coração das pessoas num culto simples, com pessoas simples, com coisas simples, mas para o Senhor. E herdamos dos gregos a intelectualidade, a filosofia, a autonomia, a independência e o desejo de estar bem, ser agradado. Eu quero um ambiente que me agrade, eu quero coisas que me agradem. O humanismo, a ponto daquele povo agora ver no templo sagrado, onde a glória de Deus se manifestava de verdade, um altar a Zeus, porcos sendo oferecidos. E é exatamente isso que a gente vê hoje, só que não parece. Porque assim como para eles, naqueles dias, isso foi acontecendo gradativamente. Como água que vai esquentando devagar e você nem percebe, e você vai se acostumando com aquela temperatura, assim é para nós hoje. Na vida da igreja, na nossa vida cristã, muitos elementos que fazem parte dessa cultura da sociedade e que vão minando a pureza de um culto ao Senhor. Um grupo liderado por um homem chamado Judas Macabeus ofereceu resistência. Não, Deus há de nos ajudar e nós vamos resgatar o culto ao Senhor. E eles se levantaram, por mais que parecia impossível, eles venceram, tomaram Jerusalém e estabeleceram, nós vamos restaurar o culto no templo. E entraram no templo e fizeram uma limpeza no templo. E restauraram tudo e disseram, agora nós vamos estabelecer o culto ao Senhor. Dizem os historiadores que provavelmente eles desejaram celebrar tabernáculos. E tabernáculos se celebram com 8 dias. E então eles falaram assim, nós vamos fazer uma festa de 8 dias. E prepararam tudo para a festa, mas descobriram ao limparem o candelabro, eles descobriram que tinha quase nada de azeite. Ah, esse azeite vai dar para 1 dia só. E na palavra do Senhor nós vemos que eles tinham o zelo de deixarem o fogo ardendo continuamente no altar. E para o fogo arder continuamente no altar, eu que sou um candelabro, preciso me encher de azeite. Não é o templo que vai se encher de azeite. Não é a instituição que vai se encher de azeite. Não são os sacerdotes que têm que estar cheios de azeite. É o candelabro. Eu e você somos este candelabro de Deus, que para brilhar a luz precisa estar cheio de azeite. Não é esse auditório que se enche de azeite. Nós queremos que esse auditório se encha de vidas. Mas sou eu que me encho de azeite. E com o passar do tempo, tantas coisas vão acontecendo na minha vida, na sua vida, que essas influências quase que sem perceber vão mudando nossos valores, nossa agenda, nossas prioridades, vão se infiltrando no nosso culto, nosso temor ao Senhor, e falta um azeite aqui, falta um azeite ali, e a gente vai tocando, vai vivendo. Quando aquele povo quis acender de volta o fogo no altar, só tinha azeite para um dia, e eles mesmo assim disseram: nós vamos fazer uma festa no dia 25 do mês hebraico, se chama Kislev. Eles fizeram uma festa chamada Festa da Dedicação. Eles estavam dizendo: Deus, nós lutamos até aqui para restaurar no meio do teu povo culto genuíno. Lá nos dias de Jesus, quase 200 anos depois, o povo estava no templo festejando a Festa da Dedicação, e era inverno no dia 25 de Kislev. Nesse ano, sincronizado com o dia 9 de dezembro do nosso calendário. Algumas coisas que Deus foi falando comigo, irmão. Tudo envelhece. Tudo passa. A vida realmente é cheia de altos e baixos, montanhas e vales, tempos de alegria, tempos de dor. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo em que tudo está pulsando e há tempo em que as coisas não estão tão bem assim. E eu e você precisamos entender que existe um momento em que nós é que precisamos nos levantar e dizer: eu quero restaurar o templo. As pessoas em Israel andavam pelas estradas, viajavam de uma casa a outra, de uma cidade a outra, e segundo a tradição, se fosse um bom anfitrião recebendo o viajante, o recebia com uma bandeja, uma bacia e toalhas limpas, e lhes lavava os pés, porque na viagem de sandálias não só impregnava de pó, como também de todo o estrume dos animais. Então, um bom hospedeiro lavava os pés do seu hóspede. Esse era um ritual da tradição deles, mas isso também era um ritual lindo, de honra. E Jesus foi aos discípulos, lavou os pés, e Pedro disse assim: não, meus pés o senhor não vai lavar, não. E Jesus disse assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me lava todo, Senhor. Não, não, você já está limpo pela palavra. Mas à medida que você vai andando durante o seu ano, seus pés vão se sujando. Você tem que parar para lavar os pés. À medida que a vida vai acontecendo, as influências vão chegando, as ocupações vão nos tomando, os pequenos desvios vão acontecendo, e eu tenho que parar para dizer: eu quero rededicar o templo. Então vamos fazer uma limpeza. E sempre que nós estivermos nessa condição, nós vamos descobrir que tem pouco óleo. Não é o irmão, não é meu marido, não é minha esposa, não é meu tio, não é meu patrão, não é o outro. Eu preciso me encher de óleo. Eu preciso, eu quero me encher de óleo. Diz a história dos hebreus, passada de geração em geração, que eles acenderam aquela lâmpada e que aquele candelabro durou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até o oitavo dia, quando houve tempo hábil deles produzirem mais azeite, porque nem o azeite eles produziam mais para o templo. Então um milagre, eles testemunham de um milagre. Por isso eles transformaram o candelabro, que é normalmente de 8, de 7 pontas, a um candelabro de 8 com mais uma, como esse que está aqui, está vendo? Os 8 dias do milagre e um último raminho, esse nono aqui, que eles dizem, de onde fluiu o azeite para todos. A Bíblia não relata isso que aconteceu, mas a história de Israel relata. E é uma coisa impressionante que Jesus estava no templo, na festa da dedicação. Isso é testemunho suficiente para a veracidade desse fato. Jesus estava no templo, na festa da dedicação. E o Senhor me deu alguns detalhes. Primeiro, eu fiquei impressionado que os estudiosos dizem que as frutas de Israel são colhidas em épocas específicas. Lá na Páscoa se colhe a cevada, em Pentecostes se colhe o trigo, em Tabernáculos se colhe figos, tamareira, as tâmaras, as romãs, as uvas. E nos dias da festa da dedicação se colhe azeitona. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista. Quando Deus diz assim, olha, no 14º dia de Nissan, o cordeiro será imolado. Ele morreu na cruz do Calvário como o cordeiro, exatamente no 14º dia de Nissan. Nós é que somos bagunceiros, desorganizados, e queremos criticar essa característica de Deus. Mas Deus é preciso, organizado. Deus não falha nunca. E no dia em que eles precisavam de mais azeite, era exatamente o tempo de colher a azeitona. Eu preciso me lembrar de uma coisa aqui, irmão, o tempo todo. Todas as vezes que eu estou precisando de algo, eu posso ter certeza de que Deus já providenciou. Essa é uma convicção cristã mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não preciso me lembrar de mais nada do que foi ensinado esse ano inteiro ou em qualquer ano da minha vida. Mas se eu me lembrar de que quando eu precisar de algo, Deus já providenciou, isso é o suficiente. Eu preciso crer em qualquer circunstância da minha vida. Eu preciso crer em qualquer circunstância da minha vida. Não interessa o que está me faltando, Deus já providenciou. Ainda que eles tivessem que gastar 8 dias para produzir mais azeite, Deus providencia o milagre. Mas o que eu preciso hoje na minha vida, Deus já providenciou, na hora exata. A necessidade não teria vindo agora se Deus já não tivesse providenciado o que eu preciso. Essa é uma verdade inegável do reino de Deus. E quando eu creio de verdade nisso, eu descanso. Eu estava viajando com uma pessoa. E eu estava no banco carona. E nós estávamos voltando lá da região de Ipatinga, e numa daquelas subidas, daquelas curvas, veio uma cegonha carregada de carros. E ela vinha descendo e ela fez uma curva que eu falei assim, Deus do céu, vai cair tudo em cima de nós. E eu tomei um susto, mas o motorista não tinha visto no exato instante em que eu vi. O motorista viu um tempo, alguns segundos ou fração de segundos depois de mim. Só que quando ele viu o perigo, eu já tinha visto, isso é muito rápido, irmão, que a Scania não ia virar. Bem, ela já conseguiu se estabelecer. Na hora que ele despertou para o que estava acontecendo, aí ele teve a reação. E aí ele deu um solavanco no volante, que se não fosse o senhor, aí aconteceria um acidente. Grande parte dos acidentes acontecem por causa das reações indevidas das pessoas. É ou não é, capitão do bombeiro? Fez uma curva indevida, mas o susto, a reação, levou ele a uma atitude que causou o acidente. Grande parte dos acidentes da nossa vida não vieram de fora, vieram da nossa reação. E se nós não temos a convicção de que o Senhor já providenciou o resgate, a solução, a gente reage. E na hora em que a gente reage, a gente estraga tudo. Mas se a gente tem convicção de que Deus já preparou o que eu estou precisando, a gente descansa. E ao descansar, a gente não reage indevidamente. E nisso está grande parte das vitórias, irmão. Esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Senhor, eu quero aprender isso. Abraão estava subindo o Monte Moriá, esse mesmo monte ali, e ele estava em agonia. Eu tenho que matar meu filho. Eu vou matar meu filho, meu Deus, o que, vai acontecer? Como é que eu vou voltar sem Isaac? Ele devia estar realmente no instante mais desesperador da sua vida. Mas ele não sabia que do outro lado do Monte Moriá estava subindo uma ovelhinha que se desgarrou do rebanho, estava lá perdida, e devia ter um anjo tocando ela, continua subindo, continua subindo, continua subindo. Quando ele estava lá, apareceu uma ovelha. Deus é poderoso para fazer a ovelha aparecer do nada? É, mas Deus não fica brincando de mágico. Então o mais certo é que aquela ovelhinha vem subindo a montanha exatamente no mesmo instante que Abraão estava subindo. Nós sofremos, nos agoniamos, nós ficamos desesperados, nós vamos para a campanha de oração, nós jejuamos, nós fazemos, oh, meu Deus, meu Deus. Porque a gente não crê, a gente não sabe que quando precisa de azeite é o tempo de azeitona. E se faltar, eu tenho que ainda cumprir a minha parte desse milagre. Deus, não tem problema, eu cuido do milagre. Segundo livro dos Reis, no capítulo 18, primeiro versículo, segundo Reis 18, primeiro versículo diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Olha comigo aqui, irmão. Quem é que tem maturidade aos 25 anos de idade? Só acha que tem maturidade aos 25 anos de idade quem tem 25. Eu e a Dani fizemos 21 anos de casado, sábado, sexta-feira, dia 14 de dezembro, 21 anos de casados. E nós fomos passar 2 dias em Tiradentes e nós ficamos lá num lugar de muita paz que Deus deu a Consuelo, lá um lugar maravilhoso. E eu levei uma caixa enorme, pesada, com um mundo de álbuns de fotografias. Não, um tempo que nós vamos gastar aqui é vendo fotos. E nós fomos vendo fotos. E uma das coisas que me impressionou demais, em vendo tudo quanto é foto da nossa vida, nossa família, foi assim: meu Deus, Dani, olha a sua carinha, olha a minha carinha. Dois meninos se casando. Eu falei: como é que seu pai deixou esses dois meninos pegarem o carro e você ir embora sozinha para um hotel, para uma lua de mel? Como é? Meu Deus, dois meninos. Aí a Dani com duas crianças no colo, uma carinha de menina assim. Ela falou assim: gente do céu, dois meninos. E eu tinha 25 anos quando eu casei. E eu olho para trás hoje, eu tenho 46, eu olho para trás e falo assim: Deus, quem me dera se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje quando eu tinha 25 anos. Porque com 25 anos você não tem maturidade para um mundo de coisas. Esse rapaz aqui não tinha maturidade para governar, para reinar sobre Israel. A probabilidade maior era dele fazer uma besteira, errar tudo, colocar o povo em sofrimento pela imaturidade. Mas olha o que diz o verso 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Eu não tenho dúvida de que o que me salvou foi aquilo que eu e minha esposa pudemos fazer de reto diante do Senhor. O que te salvou lá aos 25 anos, aos 15 anos, foi ter feito o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Versículo 4. O versículo 4 explica o que foi que ele fez. O que foi que ele fez? Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaço as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamava de Neustan. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve o seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram perante ele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, aonde colocava as mãos prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Que foi que Ezequias fez? Ele fez o mesmo que Judas Macabeus. Eu não quero os costumes desse povo pagão na minha vida. Eu não quero o templo usado do jeito mundano e pagão como estão usando. Eu quero limpar o templo, eu quero purificar o altar, eu quero restaurar o culto, eu quero isso na minha vida. E assim Judas Macabeus instalou uma festa chamada Dia da Dedicação. No final de ano, irmão, eu e você precisamos eleger um dia da dedicação. Eu e você precisamos fazer uma festa da dedicação. Essa festa se chama Hanukkah, que é uma palavra hebraica que significa dedicação. Mas ela também tem o nome de a festa das luzes. Porque na hora em que eu e você decidirmos limpar os altares, limpar a nossa vida, tirar as influências desse mundo, tirar a influência desse povo pagão ao nosso redor, desse sistema de vida humanista e de prazer e de eu pensar só em mim mesmo, na hora em que a gente começa a limpar isso, se for preciso de milagre, Deus faz um milagre, mas a luz começa a brilhar. E até hoje eles vão acendendo cada uma das pontas do candelabro a cada dia, até o oitavo dia, quando todas as pontas do candelabro estão acesas. E eu quero declarar, irmão, para mim e para você, Senhor, faz isso conosco ainda no restante de ano que temos. Me leva a limpar o altar da minha vida. Me leva a olhar para algumas coisas, que esses próximos 8 dias sejam dias de uma luz ir crescendo. Eu vou produzir azeite, mas eu tenho pouco azeite. Faz um milagre, Senhor. Faz essa luz brotar com o azeite pouquinho, ralinho que eu tenho. Faz, Senhor. Mas não me deixa terminar esse ano do mesmo jeito. Eu quero estabelecer na minha vida um dia da dedicação, uma festa da dedicação. Eu quero, Senhor. Eu quero estabelecer, Senhor, como o Senhor disse: se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus estatutos, eu vos abençoarei na terra que entra, eu darei a erva no campo, eu guardarei de todo mal, eu os livrarei do inimigo, eu farei frutificar, eu escreverei nos umbrais da vossa casa, eu guardarei os seus filhos, eu abençoarei o seu povo, se diligentemente observares os meus estatutos. Eu quero restaurar, Senhor, e eu quero dizer ao Senhor, que não é porque eu ouvi do pastor, eu quero confessar que no dia a dia meus pés vão se sujando, que no dia a dia a influência desse mundo vai crescendo sobre mim, e eu preciso limpar o altar, e eu preciso de uma festa das luzes, eu preciso de uma festa da dedicação. A palavra do Senhor nos diz, Neemias capítulo 9, que eles juntaram os filhos de Israel em jejum e pano de saco, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, e adoraram o Senhor. Ao reconstruírem o templo, Neemias e todo o povo se colocaram diante do Senhor e disseram: Senhor, nós confessamos nossos pecados. Nessa noite, eu e você, nós podemos dizer: Senhor, eu estou debaixo de influências visíveis e invisíveis desse mundo. É o cinema que nos atrai mais do que a oração. É a leitura de tudo quanto se oferece na internet que nos atrai mais do que a leitura bíblica. É o nosso tempo de lazer e de descanso que nos interessa mais do que um jejum, uma oração, um culto, uma vigília, um tempo com os nossos irmãos. Irmão, eu e você podemos sair daqui tendo ouvido essa palavra que Deus nos mandou e mantermos a nossa vida do mesmo jeito. Ou eu e você podemos sair daqui e dizer: Senhor, eu quero isso aqui. Eu quero uma limpeza na minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero restaurar o altar. Me mostra. Eu tenho pouca luz, Senhor. Eu não enxergo as coisas. Tem pouca luz. Eu nem tenho azeite para muita luz. Mas faz um milagre aqui, Senhor. Ilumina. E é um detalhe curioso, irmão. Tradicionalmente, se come um bolinho que tem um nome próprio hebraico e que para nós o nome é sonho. Toda festa da dedicação, a festa das luzes, a família se reúne e come sonhos. Você tem momento mais propício para comer sonhos do que hoje? Você e eu tem momentos mais propícios para nos alimentarmos dos sonhos do que no finalzinho de um ano? Só que os sonhos do homem são sempre sustentados por uma frase: tomara. Quem me dera, o sonho meu. Mas os sonhos de Deus não são assim. Os sonhos de Deus são manifestações do que vai acontecer. Será. Mas quando é que se come sonhos? Na festa da dedicação. Porque só se pode sonhar os sonhos de Deus mesmo quando nós decidimos fazer uma limpeza. Todos os anos eu faço isso e eu quero te aconselhar a fazer. E eu já comecei. Vou nos papéis, o que não interessa mais, vou rasgando e jogando fora. Falei com a Dani faz isso todos os anos. Tem um dia lá que é uma faxina geral, baixa todos os livros dos armários, baixa toda a roupa dos armários, baixa papelada, tudo que foi guardado nas gavetas, baixa, faz uma limpa geral. O que que interessa e o que que não interessa? E nesse ano, de novo, eu vou fazer isso também no meu computador. O que que interessa? O que que eu guardei? O que que não precisa guardar? O que que não... Eu quero limpar, eu quero esvaziar o navio que com o passar do tempo foi ficando pesado de tanta coisa, tanta ideia, tanto peso. Eu quero limpar, Senhor. Eu quero limpar. Eu quero fazer isso nesse final de ano. Porque eu quero estar pronto, limpo, vazio, para me encher de azeite, para a luz brilhar de novo, para o fogo não se apagar no altar, sabendo que a vida é assim mesmo. O diabo vai te dizer: de novo, todo ano você faz isso, você promete. Cala a boca, Satanás. É assim. Enquanto nós vivemos nessa vida, é assim mesmo. Os pés se sujam, a gente anda suja de terra, suja de cocô, a gente anda por aí, a gente carrega uns pesos, as influências vêm, a gente se desvia, é assim mesmo. Mas eu vou para diante do Senhor e eu me arrependo, eu confesso, e eu recebo graça, eu recebo sangue, e eu renovo a aliança, é com o Senhor, é com os meus irmãos, e vamos de novo para um ano novo, de sonhos de Deus, de luz renovada, de altar renovado, de culto renovado, de adoração renovada. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Você não precisa simular uma festa judaica. Você não precisa. Eu tenho esse candelabro porque eu ganhei de um amigo judeu que nos abençoa e nos serve tanto lá nas caravanas em Israel. Eli. Você não precisa copiar uma tradição, uma cultura judaica. Mas não jogue fora o que Deus ensinou através desse povo. Não jogue fora o que está na Bíblia e que Deus deu através desse povo. Senhor, eu não quero fazer uma festa da dedicação, embora você possa fazer. Eu quero é rededicar o meu corpo, meu ser, como templo do teu Espírito Santo. É preciso rededicar. E naquele dia, Jesus estava no templo, na festa da dedicação. Mais provável que aqueles judeus, 200 anos depois, não estavam rededicando coisa alguma. Estavam liturgicamente elaborando uma festa. E é possível que eu e você terminemos mais um ano, até invocando o Senhor, até buscando o Senhor, até orando, tentando, nos esforçando, mas religiosamente. E o Senhor nos chama para aquele dia, 164 anos antes de Cristo, quando Judas Macabeus disse assim: hoje nós entramos no templo, hoje nós limpamos, nós vamos reacender o fogo. E hoje nós vamos restaurar o culto, o altar ao Senhor. Hoje os costumes dos povos saem da nossa vida e nós vamos restaurar o altar ao Senhor. Eu e você, na nossa vida, podemos fazer isso hoje, para comermos sonhos. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse momento. É preciso confessar. Eu confesso a ti, Jesus. Que seja uma coisa simples como caminhar pelas ruas do ano e ter os meus pés empoeirados, sujos, precisando serem lavados. Mas talvez, Senhor, seja algo mais intenso ainda. Costumes dos gregos, costumes desta sociedade, que eu fui sem perceber, acrescentando ao meu modus vivendi. E como não tem luz, eu não enxergo. Eu quero te pedir que me dê essa garra como de Judas Macabeus, de estabelecer uma resistência a toda a influência das trevas, todo humanismo, todo interesse próprio, toda busca por prazer e lazer, toda busca por entretenimento. E eu quero, Senhor, rededicar a minha vida. Quero fazer como Ezequias, limpar o altar. Ore ao Senhor. Declare a Ele. A mãe serve um bolinho chamado sufganiyot. Para nós, sonhos. Para a gente entender que só é possível sonhar os sonhos de Deus nos dias da dedicação. O altar do Senhor limpo, restaurado.